the smooth. Radar 8, roger. Toma 2-2-3, sete, meia dois. Roger. Tudo 7-6-2, tá bom, dá uma reta, mantém uma tijola, vai dar coral, cuidado. Direto coral, pega direto coral. Presente, direto coral, acendendo para 180, azul 2, 7-6-2. Curta final da 17, Thiago Fiocchi. Thiago Fiocchi, que é autorizado por Cunhão. Autorizado para a HMT Pistão 17.100 graus, 129. Autorizado para a HMT, Thiago Fiocchi, a 17. geral, com tudo, para você conseguir assinar o propósito, não pode mais. Base, down 7, o Sérgio Fiocchi. Sérgio Fiocchi, autorizado, né? Qual sinal? Autorizado, base, reporta canal 97, Sérgio Fiocchi. Su 2068, Lotus 32, com o escalão 2078. O azul 2668, sente 1208, controle simulador. Salvador, azul 2668, saída Momo, transição Froti, passando 2000 pés. 2668, contato com a terra de decolagem, azul 2668, nível de voo 170, e possível solicitar por hoje Froti. Via Momo, azul 2668. 1-2-7-1-2, autorizado no ADS Aila. 10, o controlador 1-0-6, o DFC-8 da Telemundo, o Central para o Pouso, mas tem a 0-5-0 normal, o Central para o Cruzeiro 1 no 4-0 e agora chama o Chapo de Equipe 2085, alternativa 3-3, decimal 10-5. Azul 2-0-8. Alternativa 1-3-2-5. Alternativa 1-3-3, decimal 10-5, azul 2-0-8. 2062, alinhado da Comarque, estamos 0, vento 090 graus, 1 a 0 mais. Serviço, rapaz, errado. Você autorizado alinhar e manter, observe a rolagem da, do tráfego da companhia na cabeça. 428, controle 120, decimal 8, por favor. 208, obrigado. E onde eu vou, 1648. 8, contato, eu tô lá, eu vou mostrar 350, você é PUCA? 350 na PUCA, 1648. Level 1 0 0, 9 0 0 1, report from Salvador City. mantém o nível de voo 0500 com o meu avião. próximo local, desse caminho. Pelo lançamento, chama para descida, ele vai ficar aqui. Não, era assim. 8, Salvador, bom dia. Azul 2758, final de 8 bits. Azul 2758, ponto autorizado, pista 10, vento 090 graus, vamos meia dúzia de nós. Livre pouso para o Azul 2758. Yeah.